Boa noite, igreja. Eu sou da igreja com a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cubra sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por mais essa noite. Obrigado por poder cultuar o Senhor. Obrigado pelos cânticos, pelas palavras que já foram proferidas, reconhecimento da tua soberania sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor um dia se revelou a nós, o teu Santo Espírito falou no nosso coração. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Pai, é certo que essas pessoas não estão aqui para ouvir o João falar, Senhor. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que o João diminua e o teu Santo Espírito possa crescer cada dia mais. Senhor, usa minha boca para falar palavras que vêm do teu coração, Senhor. E eu já lhe peço, Senhor, que se nesse ambiente estiver porventura alguém passando por alguma dificuldade, Pai, quer seja no campo da saúde física, da saúde psicológica, da saúde espiritual, nos relacionamentos, que o Senhor já vá desde agora, Senhor Deus, curando, restabelecendo, Senhor Deus, porque nós cremos no milagre, Pai. Senhor, usa-me para falar a tua palavra. É a oração que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amados, o texto está em Lucas 18, do versículo 35 ao 43. É Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Podemos ficar em pé para poder ler a palavra do Senhor? A minha versão fala: quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, então, parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E, vendo isso, todo o povo dava glórias a Deus. Amém? Amém. Pode sentar-se. Meus irmãos, o texto que eu separei hoje, para que nós pudéssemos meditar junto, ele fala a respeito de um pobre homem cego e que, portanto, vivia marginalizado, mas que é o símbolo daqueles que Jesus veio salvar, ou seja, humanos pobres e cegos espiritualmente. É preciso que nós tenhamos essa consciência. lá no jardim do Éden, nós não éramos cegos espiritualmente. No jardim do Éden, nós não éramos cegos espiritualmente. Lá no jardim do Éden, através da pessoa de Adão e Eva, nós tínhamos a nossa visão espiritual aberta. Nós falávamos com Deus e ouvíamos Deus falar diretamente conosco, lá no jardim do Éden. Quando houve o primeiro pecado, nós passamos a ser cegos espirituais. Nós passamos a ter dificuldade em enxergar as coisas que são de Deus. E é interessante nós observarmos esse texto, porque esse texto fala que ele não era cego de nascença. Se nós observarmos bem o texto, diz que ele recuperou a visão. Se ele recuperou a visão, nós podemos presumir que um dia ele teve visão. Então, ele não era cego de nascença. Podemos fazer um paralelo com a humanidade. Nós não nascemos cegos espiritualmente. Nós não nascemos cegos espiritualmente na pessoa de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, a partir daí, todos nós perdemos a visão espiritual. Hoje, quando uma criança nasce, ela já nasce cega espiritualmente. Quando nós nascemos, todos nós nascemos cegos espiritualmente. Então, únicos que não nasceram cegos foi Adão e Eva. Prosseguindo, é importante que a gente observe que este cego, ele era um pobre, deficiente visual e que mendigava à beira do caminho. Ele mendigava à beira do caminho. Aqui é importante fazer mais uma ressalva. Os primeiros cristãos, eles eram chamados os do caminho. Os primeiros cristãos, contemporâneos que viveram com Cristo, eles eram chamados os do caminho. Porque lembra que Cristo diz que eu sou o caminho? Então as pessoas diziam: os que acompanham, os que seguem, os que acreditam em Cristo são os do caminho. Os primeiros cristãos eram chamados os do caminho. E este cego, ele insistia, ele clamava, ele gritava, tentando chamar a atenção de Cristo. Ele queria chamar a atenção de Cristo. Mas havia uma multidão que acompanhavam a Cristo. O texto fala que havia uma multidão que acompanhavam a Cristo. O texto não fala que era uma multidão de cristãos. É importante observar isso. É importante observar isso. Sabe por que é importante? Porque, lamentavelmente, hoje, nas igrejas, nós temos uma multidão que acompanha Cristo. Acompanha. Vão junto com Cristo. Seguem a Cristo. Mas nem sempre obedecem a Cristo. Nem sempre obedecem a Cristo. Acompanham ou por medo, ou por conveniência, por algum motivo, ou por interesse em receber uma bênção, por algum motivo, há uma multidão de pessoas que acompanham a Cristo, mas não obedecem a Cristo. O texto, ele nos fala Você me acompanha para passar? O texto, ele fala que a multidão acompanhava a Cristo, e que esta multidão, em determinado momento, e aqui é importantíssimo, ela impedia aquele pobre necessitado de receber a atenção de Cristo. Há uma multidão que acompanha Cristo, mas essa multidão, às vezes, inconscientemente, porque são extremamente religiosos, às vezes, conscientemente, e aí eu creio que é uma minoria, porque são maldosos, impede de que os necessitados tenham a atenção de Cristo. A multidão acompanhava Cristo, mas em determinado momento, com a postura que eles praticavam, eles impediram que o cego tivesse a atenção de Cristo. Percebam como é perigoso isso? Percebam como às vezes a nossa postura humana, a nossa religiosidade impede outros de alcançarem a Cristo? Às vezes nós, sem querer, impedimos pessoas de ter a atenção de Cristo. É o que acontecia com essa multidão. Eu não creio que eles faziam por maldade, e vocês vão perceber que não era por maldade, mas com a postura que eles estavam tomando naquele momento, eles impediam o necessitado de alcançar a Cristo. Quando nós vamos observar o aspecto histórico dessa passagem, nós vamos entender a postura da multidão. A situação social dos enfermos naquela época era de excluídos. Todos os doentes, na época do ministério terreno de Cristo, eram pessoas excluídas. Não podia ter uma convivência comum e normal com as demais pessoas. Todos aqueles que eram doentes, eles eram excluídos do convívio social com as demais pessoas. Além da doença física, eles sofriam porque não podiam conviver com as demais pessoas. Havia um conceito naquela época de que enfermo, doente, eram pecadores. A ideia da religião judaica era que se você está doente, é porque você tem pecado. Se você está enfermo, é porque você é um pecador. Portanto, você não pode viver com os demais. Nós não excluímos a hipótese de uma doença ser em razão do pecado. Não, nós não excluímos essa hipótese. Não excluímos. Mas nós temos que entender que não é a única hipótese. Doente não quer dizer pecado. Não é regra absoluta. Nós não podemos olhar para uma pessoa doente psicologicamente e dizer: não, está em depressão porque praticou pecado. Não é justo. Não é justo. Nós não podemos olhar para uma pessoa que está sofrendo de câncer: ah, porque o pai pecou. Não é justo e nem verdadeiro. Então nós não podemos olhar para uma pessoa doente e já achar que isso é em razão de pecado. Nós não podemos, porque a Bíblia não nos autoriza. Mas naquela época era difícil. Era muito difícil. Imagine um cego, pobre, à beira do caminho mendigando. Mas ele ouviu um burburinho. Ele ouviu um burburinho. E isto lhe chamou a atenção. Isso lhe chamou a atenção. O texto fala que ele clamou: Filho de Davi. Esse cego conhecia a religião judaica. Ele era alguém que conhecia a religião judaica, porque chamou Cristo de Filho de Davi. Mas este cego era diferente dos outros. Por quê? Ele era cego físico, mas ele tinha visão espiritual. Ele ouviu Cristo. Ele ouviu o que Cristo estava passando. E ele acreditou que ele poderia chamar a atenção de Cristo. Ele acreditou. Cego, pobre, sofrendo preconceito, porque todos imaginavam que era em razão de pecado, ouviu a Cristo. Ouviu. Acreditou. E clamou. Chamou a atenção de Cristo. Queria que Cristo lhe desse atenção. Ele tinha visão espiritual. Ele acreditava. É interessante quando a gente vai para Hebreus, que fala que a fé vem pelo ouvir. Não vem por ver, vem por ouvir. Ele era cego, mas tinha visão. A multidão enxergava, mas era cega. Religiosidade mata qualquer um. Religiosidade destrói a vida de qualquer um. Começa bem e sempre termina mal. Porque religiosidade, no fundo, no fundo, tem o nome: idolatria. Quando nós nos prendemos a rito, quando nós nos prendemos a proceder, quando nós nos prendemos a pessoas, quando nós nos prendemos, idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tudo é idolatria. O pastor, o templo, o filho, a esposa, o carro, tudo é idolatria. Ah, mas eu não devo gostar do meu filho? Deve. Ah, mas eu não devo gostar do meu filho? Deve. Mas você não pode jamais esquecer que tudo isso veio de Deus. Teu filho veio de Deus. Tua profissão veio de Deus. Tua saúde veio de Deus. Tua igreja veio de Deus. Primeiro Deus. Aí tudo mais. O cego, ele era cego físico, mas tinha visão espiritual. Os religiosos daquela época consideravam doença pecado. E é triste constatar que alguns até hoje pensam assim: ah, é prostituta, é pecador. Ah, é ladrão, é pecador. Ah, todos nós doentes. Todos nós somos doentes espirituais. Todos nós precisamos de Cristo para interceder por nós, porque não conseguimos sozinhos. Não conseguimos. Somente através da pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia é enfática em ordenar para que nós, enquanto seguidores de Cristo, e mais do que seguidores, pessoas que obedecem a Cristo, portanto pequenos Cristo, ou seja, cristãos, para que nós não façamos julgamento. É por isso que a Bíblia fala: não julgue. Não julgue. Não julgue. Não julgue a prostituta, não julgue o pobre, não julgue o que está doente. Não julgue. Não julgue. Porque nós também temos as nossas doenças física, espiritual. Por isso, ou se você quer, e aí a Bíblia orienta a fazer, se você quer fazer julgamento, faça conforme Cristo. Como que Cristo julga hoje? Não lá no trono branco, hoje, como que ele julga? Com misericórdia e graça. Cristo olhou um dia para o João, falou: João, você deve demais. Você é extremamente pecador. Mas eu não vou dar o que você merece. Teve misericórdia de mim. Teve misericórdia. E mais, João, eu te ofereço morrer no teu lugar. Agiu com graça para comigo. Então, quando nós, por uma necessidade de relacionamento, tivermos que fazer um julgamento, e às vezes somos obrigados a fazer, devemos fazer como Cristo, com misericórdia e com graça. Com misericórdia e com graça. Sempre dando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a milésima chance. Sempre dando. Isto se nós somos cristãos. Porque se formos religiosos, vamos fazer como a multidão. Vamos impedir que esses outros doentes não alcancem, através da roda de açaí, a Jesus Cristo. Não podemos ter preconceito. Não podemos fazer julgamento. Dentro da igreja, o julgamento não pode ser como o julgamento do mundo secular. Nós temos que ser amorosos, receptivos, sempre pronto para ajudar. Por quê? Porque um dia vamos ajudar. Porque um dia fomos ajudados. Isso não pode sair da nossa cabeça. Jesus, ele, ainda que em meio à multidão, ele ouviu o clamor do céu. Havia uma multidão que impedia o cego de alcançar a Jesus. Mas, como eu coloquei aqui no texto, Jesus ouviu o clamor daquele necessitado. Jesus deu atenção ao mendigo que clamava, escutou e parou. E com essa atitude, Cristo contagiou toda aquela multidão que seguia. Nós temos que parar e ouvir o necessitado. É a grande chance que nós temos de fato sermos cristãos, cooperadores com Cristo. Nós temos que parar e ouvir o necessitado. Depois de ouvi-lo, que ele extravasou, que ele colocou para fora suas necessidades, nós temos que apresentar a ele uma saída. Nós temos que falar para ele da mesma misericórdia e graça que um dia nos alcançou. Nós temos que falar para ele. Nós temos que compartilhar com ele essa boa nova. Por isso que nós somos cristãos. Cristão, eu já falei e repito, não pode ser mar morto. A bênção chega nele e para. Ele tem que multiplicar. Ele tem que falar. Ele tem que dar testemunho. Verbal, de ação, tem que dar testemunho. Tá certo? Prosseguindo, eu digo que percebe-se que havia um necessitado, é o cego, e que acreditava na possibilidade de um sucesso em alcançar a atenção de Jesus. Embora houvesse obstáculos de uma multidão que acompanhava Jesus, porém não acreditava em Cristo. Em meio àquele burburinho provocado por uma grande aglomeração de pessoas, eles não acreditavam que Jesus tivesse a sensibilidade de ouvir o necessitado. Porém, os ouvidos de Jesus estavam atentos ao clamor dos doentes, e assim pôde ouvir o cego. Essa é uma verdade que nós temos que ter conosco. Jesus, ele sempre está ouvindo. Ele vai ouvir. Ele ouve quando nós clamamos. Ele ouve quando nós pedimos. Ele ouve quando nós apresentamos a necessidade a ele. Ele nunca vai continuar na sua caminhada. Ele sempre vai parar e nos dar atenção. Mas nós devemos levar a ele essa necessidade, esse clamor. O porquê que nós estamos em oração perante ele. Nós temos que ser claros. Nós temos que ser objetivos. Porque de uma forma ou de outra, ele nos trará a solução. É o exemplo do cego. Volto a insistir. Havia toda uma sociedade que não deixava que o cego falasse. Imagine a sair. Imagine um doente não poder conviver com os outros, não poder ir ao mercado, não poder ir a uma praça pública, não poder participar de um evento social. Imagine isso. Imagine. É duro, é difícil. Se nós pararmos um segundo para pensar, era cego. E quem queria conduzir o cego? Quem queria naquela época ter amizade com o cego? É pecador, você tem amizade com o pecador? Ninguém queria. Ninguém queria. As pessoas queriam os clubes. As pessoas queriam estar bem, eram os que tinham uma ascendência social. Não queria ficar com pecadores, havia exclusão. E as pessoas hoje não querem. Não querem ficar perto da prostituta. Não quer ficar perto do pobre. Não quer ficar perto da pessoa que um dia pecou. Não quer. Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Continua do mesmo jeito. Continuamos com o coração duro. Falamos que somos cristãos, mas na hora de praticar temos dificuldade. Temos dificuldade. Temos que olhar para o exemplo do passado e verificar o que estamos fazendo hoje. Estou falando não em como Igreja Rolls ia sair, estou falando como cristãos. É impossível um país onde diz que 30% são cristãos e viver como vivemos. É cristão de boca para fora. É impossível. Imagina 30% diz no Brasil que são cristãos. Por que não muda o Brasil? Porque são cristãos denominacionais. São cristãos da boca para fora. São cristãos que falam, mas não praticam. Não mudou nada. O ser humano é o mesmo. Se o ser humano não reconhecer a sua enfermidade, não reconhecer que ele peca, não reconhecer que sem Cristo ele não é nada, não muda. Não muda, ele continua altivo, ele continua achando que é ele que faz, ele continua achando que é ele que resolve, e deixa Cristo de lado. Para isso há um nome: egocentrismo. É centrado nele, ele que faz, ele que pode. Mas todos nós somos necessitados. A depressão pode alcançar qualquer um de nós. O câncer pode alcançar qualquer um de nós. A morte súbita pode alcançar qualquer um de nós. Nós vivemos pela misericórdia e graça de Deus. Se estamos vivos dentro do tempo, ouvindo falar de Deus, é porque Ele permite. É porque Ele permite. O cego era cego físico, mas não era cego espiritual. Era cego físico, mas não era cego espiritual. Às vezes, temos saúde física, mas não temos saúde espiritual. Porque somos centrados em nós. É sobre o que nós fazemos. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. O dia que Deus resolver, está resolvido. Por isso nós temos que sempre confiar em Deus, confiar na sua palavra. O exemplo desse cego é claro, é evidente. Ele ouvia, ele prestava atenção. E quando surgiu a oportunidade, ele levantou-se e clamou, não importando quem estava em volta. E as pessoas diziam para ele se calar. Ele continuava insistindo. Às vezes, aqueles que nós imaginamos que são os nossos amigos, dizem, para com isso, deixa disso. Para que igreja? Para que Cristo? Para que Bíblia? Para. É uma multidão que não quer que nós tenhamos a atenção de Cristo. É uma multidão. Às vezes, pessoas próximas e bem-intencionadas. E bem-intencionadas. Porque, de fato, no nosso meio há lobos. Há lobos. Muitos lobos. Que destroem família, que destroem vida com religiosidade. Com religiosidade. Com religiosidade. Mas, se um dia o Espírito Santo tocou o nosso coração e nós acreditamos nessa verdade de que éramos pecadores, contumazes, que éramos escravos do pecado, e que um cara, Jesus, morreu por nós, e que hoje nós estamos livres desse pecado, se nós cremos nisso de verdade, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar chamando a atenção de Cristo, ainda que haja dificuldade, ainda que haja dificuldade. Temos que pensar, temos que refletir, temos que imaginar, não é fácil. A Bíblia fala que nós todos cristãos seríamos lançados em meio a lobos. Nós, enquanto ovelha, seríamos lançados em meio a lobos, e é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Nós éramos cego espiritual. Ouvimos Cristo, aceitamos o sacrifício vicário de Cristo, por isso estamos hoje aqui. E vamos continuar firmes, porque a igreja é do Senhor. E nós fazemos parte da igreja. E a igreja vai prevalecer, ela prevalecerá sempre. Sempre. Mas nós não podemos dar ouvido à multidão. À multidão. Porque a multidão não quer que nós tenhamos a atenção de Deus. Eu fico imaginando os primeiros dessa igreja. E hoje não está difícil, né? Tem o microfone, tem as cadeiras, tem o ventilador, tem tudo. Hoje está fácil. Mas os primeiros, a barreira que enfrentaram e permaneceram firmes. Permaneceram firmes. Se porventura houvessem dado ouvido à multidão, não teria Rollins ia sair. Não teria esse espaço para nós congregarmos. Haverá deserto. Haverá dificuldade. Haverá uma multidão que irá clamar contra. Haverá uma multidão que irá se levantar. Mas nós temos que continuar firmes. Que nós acreditamos na verdade de que Jesus Cristo é o chefe, o cabeça da igreja. E que a igreja jamais irá sucumbir. Temos que continuar firmes. Temos que crer nessa verdade. O cego. O texto nos relata que Cristo parou, olhou para o cego e disse ao cego: a tua confiança, a tua certeza, a tua postura de não se deixar levar pela multidão te salvou. É a minha versão, fala salvou. Salvou. Salvou. O cego, na minha versão, eu depreendo que teve a bênção física e obteve a bênção maior. Foi salvo. Salvo do quê? Salvo do último julgamento. Da separação dos que vão para o céu, daqueles que irão para o inferno. Ele foi salvo desse julgamento. Teve a cura física, voltou a enxergar, mas teve também a salvação da sua alma. Da sua alma. É um princípio. É um princípio. Quando clamamos a Cristo, a salvação da alma é certa. Porque ele disse que ele jamais irá dispensar aquele que o busca. E poderemos ainda obter a salvação, a cura no físico, dependendo dos propósitos de Deus para aquela situação. Mas a salvação da alma é certa. Cristo no meu texto fala: a tua certeza te salvou. Você vai para o céu, você vai estar comigo. Isso é importante que nós não esqueçamos. Irmãos, os milagres da Bíblia, eles têm uma função muito importante. Os milagres na Bíblia têm uma função muito importante. Os milagres na Bíblia apontam para o reino eterno. Todo milagre da Bíblia aponta para o reino eterno, os céus. Isso quer dizer o quê? Que no céu não entra aleijado. No céu não entra cego. No céu não entra ninguém em depressão. Os milagres da Bíblia servem para nos mostrar aqui na terra como será o reino dos céus. Eventualmente, dependendo do propósito de Deus, porque é o propósito de Deus, poderá haver cura nessa terra. Poderá. Porque é o propósito do Senhor. Nós oramos, crendo, acreditamos, até o final. Mas a cura vem de Deus. Mas no céu não entra ninguém com problemas. Os milagres de Deus na terra apontam para uma realidade futura. Não haverá doente nos céus. Não haverá aleijados nos céus. Cristo fala que levou sobre si todas as dores, doenças e aflições. Para quê? Para que ninguém entre no céu aleijado. Para que ninguém entre no céu cego. Para que ninguém entre no céu em depressão. Eventualmente, esses milagres acontecem aqui na terra. Podem acontecer, porque o Deus é o mesmo, de ontem e de hoje será para sempre. Está certo? Mas Uma convicção nós temos: clamou a Cristo, a salvação, ela é certa. Concluindo, irmãos, eu escrevi que nós devemos sempre clamar a Jesus, pois é Ele quem cuida de nós, que somos cegos e necessitados espiritualmente. Portanto, nós somos esse público-alvo de Jesus. Ele fala que veio para aqueles que são doentes, de alma, de espírito e de físico. E não podemos jamais ser obstáculo para que outros necessitados também alcancem a Jesus. Jesus sempre irá parar e nos dar atenção e responder aos nossos clamores e atender às nossas necessidades. Essa deve ser a nossa esperança. Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção de que Cristo sempre vai ouvir quando nós clamarmos. Sempre. Não há oração que Cristo não ouça. A solução é Ele quem dá. A forma que vai ser respondida a oração é a dele. Nós não temos como nos interferir nisso. A nossa função é clamar, pedir, solicitar, implorar a Deus. E a partir daí, confiar na forma que Ele irá fazer. Mas, o que eu vejo mais importante nesse texto: não podemos impedir outros de alcançar a Cristo. Não podemos impedir outro de ter acesso a Jesus Cristo. Nós temos que, ao contrário, buscar esses outros e trazer para a igreja. Buscar esses outros e trazer para ouvir a palavra de Deus. Buscar esses outros e trazer para que eles entendam qual é o propósito de Jesus Cristo. Qual que é a mensagem de Jesus Cristo? A mensagem de Jesus Cristo é clara: confie em mim, eu vou aliviar a carga neste mundo e lhes garanto os céus. Essa é a mensagem. Eu vou aliviar a carga neste mundo, mas eu lhes garanto os céus. Os céus. Cruza a cabeça. Meu Deus, eu desejo de toda a minha alma que tenha havido compreensão. Eu desejo de toda a minha alma que a igreja possa ter compreendido de que a cada situação difícil nós devemos clamar a Cristo, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Não importa o burburinho, mas nós temos que clamar a Cristo, porque Ele sempre vai nos ouvir. Meu Deus, eu desejo de todo o coração que nós tenhamos consciência de que não podemos impedir outras pessoas de chegar a Cristo. Que, ao contrário, que nós devemos facilitar outras pessoas chegarem a Cristo. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos que eu creio que já foram derramadas. E eu peço ao Senhor que guarde a tua igreja, que guarde cada família que é representada, que tenhamos uma boa semana, que o Senhor possa estar conosco, que nós possamos ser atalaia do Senhor, levando a tua palavra, a tua mensagem para outros, para que eles também possam usufruir dessa nossa esperança, dessa nossa convicção de que um dia iremos ver o Senhor face a face nos céus. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Deus.